Mundofonías. Mundofonías. Estrada, a lua cheia, minguada e de repente apareceu um cavaleiro de bote, chapéu de couro, me lembrando o velho Moro, lá fiquei nele, mas eu cruzou os pés, rapiou do seu cavalo, deixou a rédea no talo de uma roseira sem flor. Diz que seguia pelo mundo solitário e que quebrava todo o galho, apartando toda a dor. Quem não ouviu falar, quem não quis conhecer aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a casa brava do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a casa brava do capim de ribanceira. Enquanto o bule de café bolia a brasa na fogueira, refletia seu olhar, eu pude ver que ele sabia coisa até do outro mundo. Nessa noite fui aluno do seu estranho poder. Com sete pontas de uma rama trepadeira, em uma rodeada inteira o meu corpo ele tocou. Naquele instante me bateu uma zonzeira de uma tosse cuspideira, o véio me livrou. Quem não ouviu falar, quem não quis conhecer aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza braba do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a reza braba do capim de ribanceira. De café bolia a brasa na fogueira, refletia seu olhar, eu pude ver que ele sabia coisa até do outro mundo. Nessa noite fui aluno do seu estranho poder. Com sete pontas de uma rama trepadeira, em uma rodeada inteira o meu corpo ele tocou. Naquele instante me bateu uma zonzeira e de uma tosse cuspideira o véio me livrou. Quem não ouviu falar, quem não quis conhecer aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a casa braba do capim de ribanceira. Aquele cavaleiro que vive pela fronteira, divulgando a casa braba do capim de ribanceira. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, que en esta ocasión va a tener, ya lo está teniendo, un sabor netamente brasileño, brasileiro. Ya sabéis que Mundofonías es el programa que os acerca a las más maravillosas músicas del planeta, que os traemos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia, por donde acaba de resonar la música de este artista, Bruno Sánchez, que al igual que el resto de músicos que nos van a ir visitando, nos presenta un disco de reciente aparición titulado Minha Voz, Mi Voz, y que tiene un subtítulo, Ao Vivo no Estudio, en directo en el estudio. Bruno Sánchez es maestro de la viola caipira, ese instrumento de cuerda inequívocamente brasileño. Y este disco, Miña Voz, se abría con la pieza que también ha servido para abrir esta edición de Mundofonías, Capim de Ribanceira. Hierba de la Ribera, podríamos traducir. Y continuamos ahora con un artista bien conocido de la escena brasileña como es Zeca Baleiro. De su disco O Samba Não é de Ninguém, El Samba No es de Nadie, escuchamos esta pieza amorosa. Thank you. sentada no jardim. Parece tão feliz como a atriz que fez a mocinha da novela das seis. Amorosa e tão bonita, eu sou um cantor popular. Você pode ser popular. Mostre o seu coração sincero para o garçom. Sorria pra moça da mesa ao lado. Nem sempre se pode agradar, mais fácil mesmo é agredir. Como ser justo no mundo malvado? Meu amor, eu amo samba, porque o samba me comove. Ontem na TV eu vi uma passista na camisa escrito My Love. Nunca fui ao cacique de Ramos. Vamos, vamos. Nunca fui ao cacique de Ramos. Vamos, vamos. Você sentada no jardim parece tão feliz como a atriz que fez a mocinha da novela das seis. Amorosa e tão bonita, eu sou um cantor popular. Você pode ser popular. Mostre o seu coração sincero para o garçom. Sorria pra moça da mesa ao lado. Nem sempre se pode agradar, mais fácil mesmo é agredir. Como ser justo no mundo malvado? Meu amor, eu amo samba, porque o samba me comove. Ontem na TV eu vi uma passista na camisa escrito My Love. Nunca fui ao cacique de Ramos. Vamos, vamos. Nunca fui ao cacique de Ramos. Vamos, vamos. Escuchábamos esta pieza amorosa de Zé Cabaleiro, artista brasileño de larga trayectoria. Esto pertenece a su último trabajo, O Samba Não É de Ninguém, El Samba No Es de Nadie, que de hecho es el primer disco que él dedica enteramente a este género sambista. Zeca es una forma de llamar en portugués a los Pepes, a los Josés, un hipocorístico, como se suele decir a estos nombres afectivos, diminutivos, cariñosos, como por ejemplo cuando a este locutor le llaman Juanan. Y uno de los Zecas más famosos, evidentemente, es Zeca Afonso, José Afonso, el gran cantor portugués. Pero en este caso, seguimos por Brasil y vamos a continuar con otro Zeca, Zeca Pagodinho. Otro artista de dilatada trayectoria que también nos acerca un samba. Decimos un samba en masculino, aunque muchas veces se oye, más que nada porque la palabra termina en A, la samba, una samba, etc. De hecho, el diccionario de la Real Academia recoge esta palabra samba únicamente en su forma femenina, con la indicación de que en algunos lugares de América se usa también en masculino. Bueno, no solamente en algunos lugares de América, sino también por mucha gente que conoce que el nombre de este género, el samba, es masculino en portugués, o samba. Así que continuamos con este samba elegante que nos acerca Zeca Pagodinho en colaboración con otro artista, Dunga, dentro de su disco Quintal do Pagodinho. Diretamente do quintal do meu compadre Zeca Pagodinho. Bebi da fonte, meu compadre. Eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Não sei como foi que tu teve o desplante de taxa meu verso de principiante. culpado fui eu que te amei bastante. Te dei do cigarro até o pisante e naquela bocada debaixo da ponte te livrei do flagrante. Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. E aí? Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. Eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Não sei como foi que tu teve o desplante de taxar meu verso de principiante. Culpado fui eu que te amei bastante. Te dei de cigarro até o pisante e naquela bocada debaixo da ponte te livrei de flagrante. Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. Ouro falso não vira brilhante. Tu era melhor quando era amante. Depois do romance ficou tão distante. Até um deslize vi no seu semblante. E o seu papai que era tão excitante. Não tem mais o sal que me dá pro levante. Esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Vou dizer, eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Eu bebi da fonte, meu samba elegante, o cavaco garante. Não sei como foi que tu teve o desplante de taxar meu verso de principiante. Culpado fui eu que te amei bastante. Te dei do cigarro até o pisante e naquela bocada debaixo da ponte te livrei do flagrante. Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. Tô muito falante, tô indo adiante que tu tá um purgante. Ouro falso! Ouro falso não vira brilhante. Tu era melhor quando era amante. Depois do romance ficou tão distante. Até um deslize vi no seu semblante. E o seu papá que era tão excitante. Não tem mais o sal que me dava um levante. Esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Segura, bumba. Esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Esse tipo de amor, esse tipo de amor por aí tem um monte. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Tu gosta de rolo, neném, mas eu não sou barbante. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Quando cheguei não encontrei ninguém em casa. O meu amor não estava mais. Um bilhetinho em cima da mesa. Estou perdendo o meu tempo, já cansei. Não suportarei mais nenhum bilhete. Então fiquei comovido, com uma forte dor no coração. Saí pra rua, me abracei no pinho. Foi daí que surgiu este choro canção. Quando cheguei não encontrei ninguém em casa. O meu amor não estava mais. Bilhetinho em cima da mesa. Estou perdendo o meu tempo, já cansei. Não suportarei mais, li o bilhete. Então fiquei comovido, com uma forte dor no coração. Saí pra rua, me abracei no pinho. Foi daí que surgiu este choro canção. Já não tenho mais sossego. Estou perdendo a bossa, perdi meu emprego. Ela hoje em dia é bacana, já tem apartamento em Copacabana. Mas se um dia ela passar por mim direi: olhem depressa a mulher que eu amei. Cheguei, não encontrei ninguém em casa. O meu amor não estava mais. Um bilhetinho

quer sambar, então vá. Das sacadas dos sobrados da velha São Salvador, a lembrança das donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer bem. A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem. Você já foi à Bahia, nega, não? Então vá. ¿Cómo que no has ido a Bahía? Entonces, ve, tienes que ir. Bueno, pues ya nos gustaría, porque nosotros tampoco hemos estado en Bahía nunca, así que agradecemos la invitación, iremos en algún momento. ¿Você já foi a Bahía? ¿Has estado en Bahía? Es la pieza que escuchábamos, composición original de Dorival Caymmi y que ha sido interpretada pues, por muchos artistas, Caetano Veloso, Astrud Gilberto, o por ejemplo, en el caso de esta versión tan jazzística que hemos escuchado, por Luciana Souza y Trio Currenchi. Es decir, Luciana Souza cantando, Fabio Torres en el piano, Paulo Paulelli en el contrabajo y Edu Ribeiro en la batería. Música extraída de su disco Cometa. Y continuamos con discos recientes del panorama musical brasileño. Nos vamos ahora con un mago del bandolín, de la mandolina, Hamilton de Holanda, con su trío. Y bueno, ¿ustedes han visto alguna vez un pollo volar? Pues lo van a ver a continuación, porque esta canción se titula Flying Chicken. Nos acerca, como digo, el Hamilton de Holanda Trio, con el propio Hamilton tocando su mandolina de 10 cuerdas, Thiago Ravelo en la batería y Salomão Suárez en piano y teclados. Esta canción del pollo volador es la que da título al último disco de Hamilton de Holanda y su trío. Thank you. ligar, hein? Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Mas somente quando dos pés e toda a verticalidade são cravados por uma ladeira. Gitonu, beleza ou nada. Nada, nada, nada mais me alegra que a presença negra, que a beleza negra, que a cultura negra no Ilê. Aiê, a sua estampa vermelha, preta, branca e amarela, é a mais bela que meus olhos podem ver. Na subida feliz do Curuzu, na saída do Ilê no carnaval, eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Eu me transporto a um mundo paralelo. Aquilo ali é um elo com o transcendental. Nada. Acordei, como sempre, gostando de ser noite, de situar a obra do sol. A minha tecnologia, a minha aldeia, os meus nomes, a minha vingança. A minha vingança. A minha vingança. Nada, nada. Seguimos en Mundofonías explorando discos recientes que nos llegan desde tierras brasileñas. Aquí teníamos la música de Moreno Veloso. Su apellido sonará porque es el hijo de Caetano Veloso. Si bien Moreno pues ya tiene una larga trayectoria y también la hemos podido disfrutar aquí en Mundofonías y en otros programas a lo largo de los años y las décadas en sus diversas producciones musicales. Desde aquel disco Moreno Mais Dois del año 2000 a, por ejemplo, este de este año del 2024 titulado Mundo Paralelo, como la pieza que lo abre y que acabamos de escuchar, contando con la colaboración de otro reputado artista como es Tigana Santana. Una pieza en la que Moreno Veloso vuelve a recrearse en esa evocación de la cultura negra brasileña, la cultura afro-brasileña. Continuamos ahora con esta artista Verônica Ferriani, procedente de la localidad de Ribeirão Preto, en las vecindades de São Paulo. quien en este año 2024 publicaba también un disco sumamente interesante que se titula como la canción que vamos a escuchar. Cuchicheo no silencio vira barullo, hermano. Cuchicheo en el silencio se convierte en alboroto, hermana. Y en este disco, precisamente, Verónica Ferriani se hace acompañar de otras hermanas musicales como Samara Líbano, Vittoria dos Santos y Aurea Martins. Cochicho no silêncio vira barulho, irmã. Na saga da fome, quem seca a barriga é a mãe. Em guerra de ego, quem zela por outra é santa. Na Babilônia, Atlântida, foi assim ou não? Segredo na calada da noite da rebelião. Nova ideia com força de bando será a revolução. Na torre da praça, o mercado, a civilização. Na velha Atenas, Shangri-La, foi assim ou não? Chegou, rompeu, roeu, rasgou, temeu, sonhou, seguiu, nasceu. A voz da igualdade do amor deu recado, amplificou. Sabe quem, como e por quê? Tanto grito e chororô, que esse braço é de benzer, mas a mão é de senhor. Na rua deserta, no muro, na bifurcação, no passo, no trilho, no ponto, pega a condução. De filha no peito, no tanque, faxina e fogão. Em Jericó, Macondo, Rio, foi assim ou não? Chegou, rompeu, roeu, rasgou, temeu, sonhou, seguiu, nasceu. A voz da igualdade do amor, teu recado amplificou, sabe quem? Que esse braço é de benzer, mas a mão é de senhor. Senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, senhor, espera sentado. Escuchábamos la música de este reciente trabajo de la artista brasileña Verónica Ferriani, a quien escuchábamos con esta pieza que da título a su disco Cuchicheo no silencio vira barullo, irmán. Cuchicheo en el silencio se convierte en barullo, en alboroto, hermana. Seguimos con otra artista brasileña, Socorro Lira, artista que tiene una especial vinculación con Galicia. Hace ya algunos años la conocimos, yo particularmente, por un muy bonito disco que sacó con versiones abrasileiradas, si me permitís la expresión, de antiguas cantigas galaico-portuguesas, es decir, enlazando dos continentes y también dos épocas, la contemporaneidad y aquellos poemas medievales, aquellas primeras muestras de la literatura en lengua gallego-portuguesa. Bien, pues Socorro Lira nos visita ahora con su último trabajo, si no me equivoco todavía, titulado Dharma. Y Socorro Lira está acompañada en este disco, en las diversas piezas, por reconocidos artistas como Chico César, Ricardo Vignini, Zelia Duncan, Nao Zeti, o por ejemplo en esta pieza que tiene una versión en castellano y otra en portugués, con Swami Jr., como el amor. Escuchamos la versión en portugués, aunque el título se mantiene así, en castellano, como el amor. Ella es Socorro Lira. Música. masmorra, apregado numa cruz que nem Jesus. Depois foi mandado embora. O amor não tinha cara, coisa rara de se ver. Alguém a quem não se ampara, vergonha pra se esconder. O amor, cansado disto, se viu por fim revoltado, amargurado, abatido, sem chão desenraizado. Botou o pé na estrada, um par de asas nasceu, levantou voo na chapada, nunca mais apareceu naquele lugar fechado, na prisão onde cresceu. O amor trocou de nome, em vez de você sou eu. O amor trocou de nome, em vez de você sou eu. Nasceu, levantou voo na chapada, nunca mais apareceu naquele lugar fechado, na prisão onde cresceu. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Si me viro numa dura que a essa altura não dá pra parar. Se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Eu faço um giro de cintura, mas mantenho a compostura, porque sei me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vibro sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba, tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar, não adianta tentar me paralisar. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro nesse troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro na tangente, sempre olhando lá pra frente pra não me desestabilizar. Quando chega a sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, me livrei, e a semana que vem tem mais. Se me viro numa dura que essa altura não dá pra parar. Se parar desequilíbrio, não dá pra recuperar. Eu faço um giro de cintura, mas mantenho a compostura, porque sei me equilibrar. E tem hora até que vibro, mas eu vivo sem parar. Eu admiro a criatura que consegue sossegar. Quisera, mas eu tô na corda bamba, tenho que barbarizar. Não adianta puxar, não adianta empurrar, não adianta tentar me paralisar. Qual é? Vai querer me derrubar? Me equilibro como posso, me equilibro nesse troço que puseram aqui pra me apoiar. Me equilibro com a pontinha do meu pé sobre essa linha que traçaram pra eu poder passar. Me equilibro como tá, porque eu tenho que continuar. Quando chega sexta-feira parece que a vida inteira equilibrei. Me livrei, me livrei, a semana que vem tem mais. Seguimos en Mundofonías con esta selección de discos del panorama reciente de la música brasileña. Antes mencionábamos a Naozetti como una de las artistas que participaban en el disco que oíamos hace un ratito de Socorro Lira, y aquí la tenemos precisamente a ella, esperando que con estas músicas la audiencia de Mundofonías encuentre su equilibrio, o por lo menos que no lo pierda. Equilibrio da Lua, Equilibrio de la Luna, así se titulaba esta pieza, incluida en el disco Equilibrio, que firman Naozetti junto con el músico y también escritor, lingüista, estudioso Luis Tatit, quien tiene publicado, aparte de obras musicales, pues también, por ejemplo, algunos libros estudiando esa relación entre la música, el significado de las palabras, la lengua, etc. Algo que sabéis también a nosotros nos intriga bastante. Bien, pues vamos a continuar con otra artista brasileña, Ana Paula da Silva. Ô brasileiro, como é que tu tá inteiro? Será que esse pandeiro milagroso sempre dá? O teu pai, nosso osso, buco, teu pão, nossa cafeína, proteína e o ginseng do Pará. Ô brasileiro, como é que do tiroteio teu escudo é teu anseio de viver sem se notar? Que uma turma dinâmico vem aí com seu pinico pra fanar do novo rico um pouquinho de cara. E tão querendo zombar, tão querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. E tão querendo zombar, e tão querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. Ô brasileiro, como é que o escanteio tua bola faz a curva pra mudar este placar? Se no caminho da fogueira já penece tua chuteira, impedido na banheira, impedido de cantar. Ô brasileiro, como é que desse bueiro nasce folhas no canteiro se não há o que regar? Como é que podes esbanjar filosofia se no circo da utopia preparar o teu gulag? E tão querendo zombar, e tão querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. E tão querendo zombar, e tão querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. Que se um pom pom pom bala malera, se nem que se bom. Que se lembra com pava, que se contou. Que se mole que então chova também. Que se mole de que se pronto, que se muda em paz. Que se mole em tai, em tai. Um mão para um mão vai. Que se mole no nono, que se tem pom. Que se inventa um pom, bem, tem. Que se um tem. Que se um que tomou, que tem. Que se tem, que tem, que tem. Ô brasileiro, como é que do escanteio tua bola faz a curva pra mudar este placar? Se no caminho da fogueira já perdesse a tua chuteira, impedido na banheira, impedido de cantar. Salve, salve o brasileiro no papel de timoneiro, capitão macro saveiro, já ganhasse o teu lugar. Se nesse barco que entre água e não afunda é porque a lama imunda faz a vida fecundar. E tão querendo zombar, querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. Cresce uma andé. E tão querendo zombar, e tão querendo capar essa gente que mora na lama imunda e faz a vida fecundar. Que sumaia não tem, que sei, que sumbala não tem, que sei, que sou não. Que sumaia, que sumaia, que sumbala. Um disco hecho a base de voz, guitarra. Y bueno, también algunos chasquidos y algunos sonidillos surgidos del cuerpo humano es este Remanso, que nos acerca a Ana Paula da Silva. Un disco que se abre con la pieza que acaba de sonar en esta edición de Mundofonías, Flor do Bueiro, Flor de Alcantarilla. Continuamos ahora con un trabajo que sigue esa tradición en Brasil de publicar cancioneros de diversos artistas, donde se recogen, bueno, aparte de grabaciones, muchas veces nuevas, con lo cual es material original, partituras de esas composiciones. Y en este caso nos fijamos en la que se publicaba recientemente con la obra de Dori Caymmi, el hijo de el gran Dorival Caymmi, que bueno, como también se llamaba Dorival, pues tuvo que acortar su nombre para diferenciarse. Nada menos que 80 años de trayectoria vital de este artista se celebraban el pasado año 2023 y con ese motivo se editaba, como digo, este Dori Caymmi Songbook, 80 años de un cantador. En él nos encontramos piezas, algunas interpretadas por él, en la voz, otras por otros artistas y con diferentes acompañamientos en guitarra y percusiones. Por ejemplo, en esta pieza, esta preciosa canción, Tres Curumins, Tres Muchachos, pues nos encontramos a estos tres muchachos, bueno, no tan muchachos, pero aquí están interpretándonos esta pieza, cantando Renato Brás, en la guitarra Jean Correa y en la percusión Bre Rosario. Ah, y se me olvidaba, un clarinete también, así que son cuatro curumins, cuatro muchachos, Alexandre Rodríguez. Escuchábamos la música compuesta por Dori Caymmi y en este caso también por Paulo César Piñeiro en ese disco, en ese songbook, ese cancionero que se publicaba recientemente con la obra de este artista, que llegaba ya a los 80 años el año pasado, del 2023, participando en algunas de las canciones de este disco, Dori Caymmi, como digo, aunque no en esta, en la cual teníamos la voz de Renato Brás, la guitarra de Jean Cortés, la percusión de Bre Rosario y el clarinete de Alexandre Rodríguez. Y bueno, Dori Caymmi, que sigue en activo, de hecho, recientemente en este 2024 publicaba nuevo disco. Y precisamente ese es el disco que vamos a escuchar ya para despedir esta edición de Mundofonías, el disco Prosa y Papu, Prosa y Charla. De él nos vamos a quedar con esta pieza Evoena Sound, que cuenta con la contribución de Joyce Moreno y Mónica Salmazu. Bien, pues espero que hayáis disfrutado de esta edición íntegramente brasileira de Mundofonías. Recordad que nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ah, que ya no se llama Twitter, se llama X. Bueno, pues ahí nos tenéis también. Y por supuesto en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Y como no, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, por toda la galaxia y más allá. Os dejamos ya con la música de Dori Caymmi. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Brasil mundial de Vergé, Caribé, ancestral, Ganga, Zumbi, Guiné, Brasil, Lamaçal, Palafite, Galés, Brasil da geral de Garrinche e Pelé, sem igual Vitalino e Quelé. Brasil ritual, Cantuá, Candomblé, surreal, pó de ouro e rapé, Brasil do varal e do preta-portê, Brasil natural de cachaça e cuité, litoral, cafezal, caetés. Brasil desigual, vertical, pontapé, marginal, laranjal e banzé, Brasil Portugal e Brasil benguelê, visceral, arsenal, sacolé, Brasil do jornal, desleal, rapapé, Brasil festival de Buarque e Vandré, Dorival, Tom, Ari, Radamés, Brasil triunfal, musical, olerê, passional, carnaval, cabaré, Brasil de boal, teatral, evoé. Brasil mundial de Vergé, Caribé, ancestral, Ganga, Zumbi, Guiné, Brasil, Lamaçal, Palafita e Galés, Brasil da geral, de Garrinche e Pelé, sem igual Vitalino e Quelé. Brasil ritual, Gantuá, Candomblé, surreal, pó de ouro e rapé, Brasil do varal e do preta-portê, Brasil natural, de cachaça e cuité, litoral, cafezal, caetés. Brasil desigual, vertical, pontapé, marginal, laranjal e banzé, Brasil Portugal e Brasil benguelê, visceral, arsenal, sacolé, Brasil do jornal, desleal, rapapé, Brasil festival de Buarque e Vandré, Dorival, Tom, Ari, Radamés, Brasil triunfal, musical, olerê, passional, carnaval, cabaré, Brasil de boal, teatral, evoé. Hoje eu sonhei que me banhava na cachoeira, cavalaria, rios inteiros me conduziam. tem ressaca, cavalo arredio. Era aguaceiro de mar e de rio. Montei a ferro, cavalo bravo, verão no temporal era outra de rio. Faltou espelho, sobre coragem, fui cavalgando pela crina do bicho bravio. O amor ali no animal, selvagem, pulsante, mutante, um desvario. Ouro de mina, fruta no quintal, anunciando o céu azul ali. Banhava na cachoeira, cavalaria, rios inteiros me conduziam. Onda em ressaca, cavalo arredio, era aguaceiro de mar e de rio. Voltei a pelo, cavalo bravo, verão temporal era alta de rio. Faltou espelho, sobrou coragem, fui cavalgando pela crina do bicho bravio. O amor é lindo, um animal selvagem, pulsante, mutante, um desvario. Ouro de mina, fruta no quintal, anunciando o céu azul ali. O amor é lindo, um animal selvagem, pulsante, mutante, um desvario. Ouro de mina, fruta no quintal, anunciando o céu azul ali. Amor é mar, não me contento em molhar os pés de manhã. Amor é mar, não me contento em molhar os pés. Amor é mar, não me contento em molhar os pés de manhã. Amor é mar, não me contento.